Boa noite, já são 8. Não, senhora, ainda não. Queria para a atendente social, se faz favor. Queria, mas já não quer, é? O projeto Concertos Músicos regressa no próximo dia 19 de março com Equations. Os portugueses apresentam Hightower, segundo trabalho de originais, lançado pela Lovers and Lollipops. Quinta-feira, 19 de março, pelas 22 horas, no Centro Cultural Dom Dinis, com o apoio RUC. RUC, 29 anos ao desafio. Tu gostas disso? Sim, porque não? A sério? Mas porquê? Olha, porque sim. Mas calma, explica lá melhor. Ok, então. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos à emissão de hoje do Singularidades. Como sempre, às segundas-feiras, das 8 às 9 da noite, com repetição às sextas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Por aqui estamos em 107.9, na melhor rádio do mundo, dizemos nós, com autoestima elevada. Um programa de Vasco Otero e de Vítor Silva. Olá, Vítor. Olá, boa noite. Cá estamos de volta para mais uma emissão. Depois da pausa que tivemos na semana anterior. Exato, houve uma Assembleia Magna. Uma pausa forçada, mas conseguimos conservar o convidado para a semana seguinte e esperamos que tenhamos um bom programa hoje. É assim mesmo. Enfim, tudo bem, vamos a isso. Uma pessoa que para muitos é uma lenda viva da rádio em Portugal e estes muitos, incluindo-nos a nós também, desde 1984 que o Íntima Fração nasceu na Antena 1, passeou depois por muitos lados, inclusive tivemos o prazer de o ter pelo menos 3 anos aqui na Rádio Universidade de Coimbra. Uma pessoa que com certeza faz rádio por gosto e que tem, na opinião de muita gente, muito bom gosto. Francisco Amaral, bem-vindo ao Singularidades, é um prazer tê-lo aqui connosco. Olá, também, obrigado pelo vosso convite. Também é um prazer estar cá, senão não tinha vindo, não é? E obrigado por ter aceito o convite. Eu gostava de perguntar uma coisa. Muitas vezes falamos disto de ter bom gosto. O que é ter um bom gosto, o que não é. Há pessoas que têm, outras que não têm. É assim tão difícil de definir. O que é certo é que quando ouvimos as suas emissões achamos isso facilmente. Eu não sei, a questão do gosto é muito relativa, não é? Eu primeiro acredito firmemente que existe bom gosto e mau gosto, não é? Porque senão não existia a diferença entre o preto e branco. São coisas que são inultrapassáveis, existem. Agora, a questão da definição é que é o grande problema e, portanto, isso é uma defesa normalmente para aqueles que não têm bom gosto, enfim. Que não. Defesa daqueles que não gostam de quem tem bom gosto ou não gostam daquilo que é o bom gosto. Aquilo... Então, mas defina-me o que é bom gosto. Porque é que isso é uma coisa de bom gosto? Aquela, e porque é que aquilo que eu gosto não é? Que os gostos não se discutem, mas se calhar não é verdade. Normalmente é uma defesa, não é? É, educam-se. Os gostos não se discutem, mas educam-se. E a partir do momento que se educam, é possível que... Portanto, temos que aceitar que há o bom gosto e mau gosto. Isso é referente também... Há uma designação que tem a ver com as oscilações do gosto. Há um trabalho, aliás, sobre isso, já com largos anos. E que tem muito a ver com as épocas, não é? Com cada época os gostos mudam E se calhar coisas que nós não gostávamos nada há muitos anos, se calhar é preciso uns anos largos para começarmos a gostar de coisas que não gostávamos. Mas penso que isso acontece, um bocado cíclico, a recuperação de certas coisas que com a patina do tempo passaram a ser entendidas de outra forma. Agora, eu acho que isso tem a ver com o equilíbrio. A questão do gosto é um bocado, tem a ver com o equilíbrio, com a questão do sincronismo, and coisas dessas que penso que ajudam a... e, portanto, e por outro lado também aquilo que é um pouco inesperado, quer dizer, tudo que já é esperado acho que não tem muito lugar no bom gosto, né? Tudo que é esperado, e é nisso que se joga muito hoje em dia, infelizmente, na rádio, com as playlists, por exemplo, né? Me parece que são sempre uma série de alinhamentos feitos para responder àquilo que quem as faz determinou que é aquilo que as pessoas querem ouvir. E quem as faz está em Portugal? Eu já ouvi dizer que sim, já ouvi dizer que não, já ouvi dizer que elas muitas vezes vêm feitas de fora. Eu acho que é capaz de haver de tudo, mas é também um mistério relativamente bem escondido, acho eu. Não, acho que há uma parte que ainda é feita em Portugal, simplesmente é para responder de facto a essas questões, que têm muito a ver com a tentativa de responder àquilo que o ouvinte adere, e o ouvinte adere ao que já conhece, não? E por isso, se nós ouvimos as playlists da rádio, não há riscos nenhuns, não? Ou quase nenhuns, pá. Aquilo que se ouve de manhã ouve-se à tarde, entram quantas músicas novas por, não digo por dia, por semana, entra muito pouco, não é? E isso tem a ver com essa sensação de segurança que é, bom, como já conhecem, nós repetimos, e não é bem sequer a mesma música, é o tipo de música, é aquela coisa que não há novidade nenhuma, e que, ao não haver novidade nenhuma, também não, ao não correr riscos, está garantido. E, portanto, eu acho que a questão do bom gosto também passa um bocado pela questão do risco, se calhar. Também, e hoje a rádio parece muito mais fechada, porque quando nós éramos novos, não temos assim tanta diferença. Alguma, se calhar. Passavam, havia programas onde se passava um álbum todo. Portanto, um álbum é sempre desigual. Tem coisas melhores, tem coisas piores, mas... E hoje isso é impossível. Era impossível fazer isso numa rádio, acho que foi. Eu acho que é muito difícil fazer N coisas que se faziam. Que agora sobram alguns nichos, como a RUC, por exemplo, e outras. Não muitas, não muitas. Era mais complicado nascer o Íntima Fração hoje? Não, também não foi muito fácil. Também não foi muito fácil. Hoje é impossível. Hoje, numa penso eu que numa estação de rádio de cobertura nacional, embora haja mais, não é? Na altura em que ela foi feita, em que ela apareceu, havia só a Antena 1, a Antena 2, enfim, o universo da RDP, mas só com estes dois canais. E a Antena 2, seguramente muito diferente do que é hoje, uma antena muito dedicada à música dita erudita, só exclusivamente isso. Havia a Rádio Comercial e a Renascença, não é? Portanto, não havia a pulverização de rádios que... Já havia a RFM, acho que não. Não, a RFM começou... Eu comecei a fazer a primeira fração em abril de 84. Eu não sei se a RFM começou nessa altura, ou se estou confundido com outro programa. Ela, mais ou menos, no tempo das rádios... Outubro de 84. As rádios privadas que eles aproveitaram... Não, as rádios privadas apareceram 5 anos depois. Naquele período, apareceram depois? Já... 5 anos depois, apareceram legalizadas. A legalização, sim. Porque... Ah, as rádios ditas piratas. Piratas, sim. Isso sim, é uma época áurea das rádios piratas. Mas foi difícil, mesmo na altura foi difícil. Era um bocado, aliás, aquilo esteve no ar com o formato, não provavelmente com o formato que depois veio sempre a ter, teve pequenas alterações, mas esteve durante um tempo com um determinado formato e ao fim de, talvez, de um mês e meio, não mais do que isso, disseram, mas isto tem que ser tudo mudado, isto não pode ser assim, isto é muito fechado, etc, etc. Eu recordo-me de dizerem coisas incríveis que depois se vieram a revelar, felizmente, não verdadeiras, que é, ninguém gosta do nome, enfim, que era um trocadilho com íntima, com ínfima fração, que é uma questão da aritmética. E portanto, foi difícil, porque foi difícil estar ter aquela sensação de que a pessoa domina a audiência. Quer dizer, eu não estou ali para, de facto, para estar a fazer uma coisa para agradar a audiência. Por outro lado, também não me esquecia, porque também, de facto, às vezes há programas que eu esqueço-me completamente daquilo que existem pessoas a ouvir. E depois o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa absolutamente só para mim, a minha playlist, ou as minhas misturas, etc, etc. Nessa fase inicial foi-me duro, porque, ao fim, como eu repito, há um mês e pouco foi suficiente para dizer que aquilo não podia ser assim. E depois, isso é que começou em abril de 84, foi mudado provavelmente em maio, e em setembro gradualmente disseram, bom, eu estou a falar dos responsáveis da Antena 1, vamos retomar gradualmente a ver qual é a resposta e tal. Porque eu tinha insurgido um bocado com aquilo e disse, bom, isto não é aquilo que eu tinha proposto e, portanto, não vou, assim não faço, ou faço outra coisa, não é? Acaba o projeto. Bom, e isso retomou-se, de facto, em setembro, muito gradualmente. Depois houve um interesse pelo programa relativamente grande a partir do princípio de 1985. Eu estou a falar do interesse expresso na imprensa, não é? Na altura a imprensa falava pouco, agora fala muito pouco, não é? Na altura também não falava assim muito, mas falava da rádio. E, portanto, a partir do momento em que o Miguel Esteves Cardoso escreveu uma coisinha no Expresso sobre a Íntima Fração, as coisas mudaram todas. Eu, nessa altura, nem conheci o Miguel pessoalmente. Só vim a conhecer mais tarde. Portanto, eu acho que, incrivelmente, hoje é mais difícil. Hoje é mais difícil propor uma emissão com uma Íntima Fração, chegar a... Não sei, quer dizer, as coisas estão, às vezes mudam, não é? E, às vezes, quando há assim uma época em que já parece que vão mudar agora e tal, mudaram os responsáveis, mas não, de programas não. Depois só da parte da informação da rádio, não é? Na rádio pública. Depois a Antena 2 também passou a ter um formato mais aberto, abriu-se ao jazz. Exato, eles hoje têm muito jazz. É, e tem também tem até um programa, que eu nunca me recordo o nome, do Ricardo Saló, que até anda em ambientes um bocado semelhantes ao da Brasão. Ou, quer dizer, sim. Há alguém que até que estudou cá em Coimbra ou passou por Coimbra, o Ricardo Sala, acho que talvez, eu não sei, eu só conheço o Ricardo Sala da rádio, não sei francamente se passou por aqui ou não, mas escreveu para o Expresso, etc. Tem algumas incursões por música erudita que talvez eu só tenha feito uma vez ou outra, mas pronto, é o estado da rádio neste momento, que não é um estádio assim muito bom, não é? Quanto a mim. E que oportunidades é que vem no futuro? Há tempos ali, não há muito tempo, li uma entrevista sua a respeito de um dos aniversários do Íntima Fração, que já vem em 30 e picos, 31 agora em abril. Exatamente. 31. Em que se referia entusiasmado com o facto de, através dos podcasts, através da internet, o seu programa poder ser escutado para além dos limites dos megahertz de uma rádio, seja ela, neste caso, como uma rádio universidade limitada, ou seja, mesmo a nível nacional. Acha que, nesse aspecto, é uma oportunidade ou também acaba por ser apenas um refúgio que vai para além das grandes emissoras, não é? É um refúgio, seguramente, não é? Aliás, quando eu saí da TSF, se não fosse... Eu não, confesso que eu tenho pessoas... que eram ouvintes da Íntima Fração e grandes entusiastas que me entusiasmaram a fazer passar para podcast e de certa forma eu acho que foi a sobrevivência da Íntima Fração porque depois fez uma parte da carreira da própria Íntima Fração foi feita exclusivamente em podcast no Expresso Online, não é? Agora tem estado em stand-by para regressar e também não regresso será feito agora também em plataforma digital. E eu penso que é um refúgio óbvio, não é? Porque é uma alternativa, mas é seguramente uma possibilidade de ir até muito longe e tem que se jogar é com tudo, quer dizer, não, no podcast não há hipótese de colocar na net e seja o que Deus quiser, não é? É preciso mais, é preciso fazer chegar de alguma forma às pessoas, é preciso alimentar redes sociais, etc, etc. Porque senão as pessoas não sabem que existe, não é? Portanto, é um bocado complicado. Mas depois, quando há algumas enfim, algum feedback que para mim foi tudo inesperado. E não estou a falar deste momento, estou a falar do momento até daqui a uns anos atrás, se calhar. Eu distribuía também, já como podcast, quando fiz aqui na Rádio Universidade. E depois também, quando passei uns meses, não chegou um ano, no Rádio Clube Português, que extinto, entretanto. Uhum. Mas não, na TSF eu penso que não colocava, não colocava online, não sei se eles colocavam na parte final, já não me recordo, mas quando começas a ouvir depois feedbacks que vêm, mails, etc., de pessoas que estão muito longe e que não se, e algumas nem sequer sabem falar português, é um bocado estranho. Pá. Eu, por exemplo, falei isto ontem numa conversa corrida, em que me recordei de um ouvinte chileno, mas que mora na Patagónia chilena, portanto, muito para o sul do Chile, e que é um guia turístico, e sobretudo na parte do inverno, que tem muita neve também, a gente vê que não, a América do Sul é toda sol e Brasil, não é? E portanto ele ouvia com os fones e, enfim, quer dizer, isso deu-me uma certa noção da possibilidade da efetiva globalização, não é? É um bocado estranho, não é? Depois de outras pessoas também de outros lados, não é? De muito longe. Agora, aquilo foi para mim uma coisa inesperada, receber um mail de um indivíduo chamado José Camélio, que eu não sei lá quem é, não sei, até hoje só sei por aquilo que mandou pelo mail e fotografias que manda da cidade dele, Punta Arenas, no sul da Patagónia. E eu imaginar que ele está com os fones, ouvir o MP3, enquanto anda lá pelos caminhos de ski, a guiar os turistas do sul da Patagónia. É uma sensação estranha. Ele diz que se adequava, o ambiente da íntima operação, que se adequava muito àquilo que ele fazia, então, aos longos momentos de solidão que fazia naqueles trajetos, não é? Eu fiquei um bocado sempre encantado com aquilo, desde que ele me contatou. Uhum. E pronto, eu acredito firmemente nessa alternativa, não é? Agora, sozinha não pode ser. Não pode ser, vou fazer o programa, coloco online e quem quiser que o procure. Isso é muito difícil e arriscado. É preciso uma conjugação de... Quanto tempo é que demora para preparar o programa? Porque também é a disponibilidade do tempo, não é? Tem que ter um retorno. O terrível é isso. O terrível é isso. É porque o programa tinha 2 horas, sempre, durante muito tempo teve 2 horas, durante praticamente toda a carreira. Curiosamente teve 1 hora quando saiu da TSF, depois quando passei aqui para a Rádio Universidade de Coimbra, e voltou a ser 2 horas no Rádio Clube, e depois o formato de 2 horas não é bom para podcast, e então quando fiz no Expresso Online regressou também a 1 hora. Mas mesmo 1 hora, como eu faço, que eu deixei há muito tempo de fazer o programa de uma maneira linear, digamos, de cruzamento de discos e com uma mesa de fazer a mistura, não é? Eu edito o programa todo, é todo editado, os sonzinhos que aparecem, etc. E isso demora, não é fazer, talvez não seja muito, digamos, a edição final, a mistura final, talvez não seja muito. Agora, pensar. A procura daquilo, a pensar, o procurar os sons, o escolher as músicas, o tirar ou retirar e tal, e eu confesso que gradualmente vinha a piorar nesse sentido, porque não... Não sei explicar, pode ser entendido um bocado pedantíssimo, mas não é, quer dizer, são duas coisas diferentes. Enquanto eu, ou se eu tenho que fazer isto para ganhar dinheiro, e confesso que é evidentemente que eu durante muitos anos ganhei dinheiro a fazer a íntima fração, não? Gosto de fazer rádio, claro, mas há muitos anos que eu tinha que viver de alguma coisa. Tinha que viver de alguma coisa. Fazia outras coisas, mas a rádio era uma das coisas importantes da minha sobrevivência, não? Portanto, não era provavelmente só uma pessoa que ia para o estúdio, fazer agora apetece-me, então. Se eu tiver que fazer isso, portanto, se eu tiver que fazer, eu tive, no Expresso Online tive programas patrocinados que tinham data precisa para estarem prontos, eu tinha que fazer e fazia. Mas isso também é fruto, se calhar, de longos e longos anos de prática, não é? Uhum. Agora, não tendo essa pressão, se por qualquer motivo vou fazer um podcast para publicar apenas, não tenho um patrocínio, portanto, não tenho aquele dia para ser disponibilizado. Eu nunca estou satisfeito com aquilo. É uma coisa que me tem, eu acho que a palavra não é exagerada, martirizado. Martirizado, porque eu nunca estou satisfeito, acho que mudava sempre isto, mudava sempre aquilo, e mudo, e mudo, e nunca estou, e vou acumulando material, e depois tenho um material imenso, e não sei, já não sei o que é que é de fazer com aquilo, porque entretanto as coisas sobrepuseram-se, e umas desapareceram da minha cabeça, ou do meu interesse. Até uma sensação estranha, mas que demora muito tempo a fazer, eu não consigo contabilizar, não consigo, mesmo esses que tinham... os com data marcada, não é? Sim. Sempre demorou muito tempo, muitos dias, pá. Posso dizer que são seguramente muitos dias a preparar e depois, se calhar, uma noite inteira a editar. Então, estou curioso se tem esse problema, porque há dois tipos de autores. Uhum. Há aqueles que a obra sai e está feito, está fechado, não. E há aqueles que há sempre qualquer coisa a acrescentar. Basicamente, mesmo escritores, há aqueles que revêm sempre e tentam reescrever aquilo que já fizeram no passado, e há aqueles que abandonam a obra a partir do momento em que a consideram pronta. Consegue ouvir os seus programas antigos sem... Consigo, sem pensar, porque já não me recordo deles. Alguns já não me recordo. Eu não tenho muita coisa, quer dizer, a maior parte das coisas muito antigas, quer dizer, eu não consegui até hoje nenhuma gravação de um programa anterior a 1987 ou 88. Os três primeiros anos não há, pelo menos eu não encontrei, eu não tenho. Sim. Ou pelo menos tenho repescado tudo, aliás, e não encontrei. Mas há pessoas que têm e que me fazem chegar, perante também o meu espanto, cassetes, às vezes muito velhas, aquelas de crómio e de ferro, algumas que já em muito mau estado, e gravavam na altura, gravava-se muito do ar, né? E mandaram-me, enviaram-me coisas e eu disse, pá, deixa lá ouvir, tem tantos anos, eu não me recordo disto. Recordo-me de um programa que me mandaram depois, que eu não tinha, foi feito no final de 89, na Antena 1, foi feito em direto. E que eu estava absolutamente determinado a abandonar a RDP nessa altura, porque já tinha havido também contactos da TSF para eu sair para lá. Mas não estava nada ainda certo, era talvez ainda um bocado cedo para eu abandonar, porque eu era funcionário da RDP. E, portanto, uma altura que fiz um programa no bar arriscadíssimo, né? Desliguei os giradiscos e não sei o que, isto na Antena 1 era uma coisa... absolutamente impraticável. Desligar mesmo o giradisco, estou a falar de giradiscos, portanto faz aquele efeito era muito estranho. Quando mandaram a cassete, eu gostei de ir ouvir outra vez, porque sabia, tinha uma ideia ainda do que é que tinha feito e do risco que tinha corrido. Outros, não me lembro muito bem, que mandam depois, tenho aqui este programa de 1990, 1991, dos anos 90, já há muita coisa. Eu vou ouvir porque tenho essa curiosidade. Agora, coisas muito recentes que eu tenha feito, não, acabou, está feito, é melhor não ir ouvir outra vez. Porque eu fico durante um tempo com aquilo na cabeça. Considera-se um perfeccionista? Porque muitas vezes os perfeccionistas não gostam de rever as suas coisas para não se sentirem incomodados por aquele detalhe, devia ter feito de maneira diferente, e nem sempre é muito construtivo para a pessoa. Outras vezes é. Eu julgava que não era, sinceramente julgava que não era um perfeccionista. E agora esta última fase que tenho vivido tem-me remetido para isso, que é dramático. É muito limitativo. Eu podia ter feito durante este tempo todo, estar a produzir todas as semanas podcasts, não é? Não tenho dificuldade nenhuma em fazer, não é? Como vocês podem calcular, não tenho. Quer dizer, fiz tantos anos rádio todos os dias e para mim é igual. Portanto, eu acho que esse lado tem-me limitado muito. E, portanto, se calhar hoje em dia, no aspecto da rádio, no pormenor da rádio, se calhar tenho essa limitação. Porque eu acho que o profissionismo é uma limitação. É o ótimo, é amigo do bom, não é? Isso é o inimigo. É inimigo. Considera-se um compositor? Epá, também já me disseram que os programas tinham tendência, que no fim de contas você queria era fazer música, não sabe fazer. Hoje em dia, se calhar, os DJs que dizem que tocam, vão tocar. Pois, algum lado. Tocam. Portanto, A mim desafiaram-me a fazer uma coisa. Eu fiz aqui uma vez em direto, ali no, aqui em Coimbra, no Museu Machado de Castro. E quando o programa fez 29 anos, desafiaram-me a fazer um live set. Assim? E eu pensei, estes tipos são doidos, pá, é impossível fazer com músicas de uma fração, mas fiz e consegui lá estar 2 horas e tal a fazer um live set. E, enfim, mas obviamente, pá, que não. Que aquilo que eu faço, ou que já se calhar fazia, dizem, ah, você introduziu na rádio uma coisa que agora é mais do que é habitual, que são os samplers e tal. Eu acho que, não sei se outros também o fizeram, não estou a dizer que tenha sido. Eu, de facto, tenho essa noção. Sempre tive muita atração para ir tirar pedacinhos, desde os anos 80, não é? Uhum. Tirar pedacinhos para ir fazer o programa, incluindo esses pedaços, e às vezes pré-gravados, etc., que não era habitual. A rádio fazia-se cruzadiscos, não é? Como ainda hoje, a maior parte, não é? Hoje é pior, já é cruza-fecheiros, não é? Cruza-fecheiros. Portanto, compositor, se calhar eu gostava de ter, não me admiro nada, eu agora tenho a noção de que gostava de ter sido, de saber tocar piano. Tinha uma avó que sabia tocar piano, e tinha um piano em casa, e que me tentou ensinar a tocar piano, e se calhar aprendi alguma coisa no início, mas depois não continuei, e só retomei muito mais tarde, de uma forma muito passageira, em Lisboa, na minha época de vida em Lisboa, e porque havia uns amigos meus que tinham um piano em casa e que eu sempre não estava lá horas perdidas, mas não, de facto não sei tocar nada, e se calhar tenho uma imensa pena de não saber, pá. Quem sabe que eu não esteja a tentar superar essa minha frustração de músico. Escrever, porque uma das coisas, há muitas, muito bonitas nos seus programas, são os escritos que lê. Também há coisas suas. Alguns não são meus, mas outras são minhas, sim. Sim. São. E onde é que para isso tudo? Está guardadinho ou não está? É um bocado caótico. É. Está um bocado caótico. Mas tenho muita coisa, tenho encontrado, e há muita coisa que está guardada, embora não de uma forma muito sistematizada, confesso, não está assim tal como as gravações, não estão. Outro dia descobri 100 e tal programas que estão guardados em CDs, e tenho que arrumar urgentemente de algum suporte mais credível, ou alguma coisa, ou então disponibilizá-los mesmo, também acho que não fazia mal nenhum disponibilizá-los, são programas que já foram para o ar há não sei quanto tempo. O escrever interessa-me também, sim. Mas não muito o escrever no sentido narrativo do termo, não é? Interessa-me, aliás, aquilo que eu leio normalmente nos programas são pequenos textos, pequenas reflexões, aforismos, é um pouco aí, não é? Que é aquilo que me interessa. Por outro lado, ultimamente o que me tem entusiasmado muito e que gostaria de ter muito tempo para me dedicar também em simultâneo com isso, cruzando se calhar, e há aliás um projeto que esteve para ser posto em prática nos 30 anos em que uma fração foi ano passado, mas que isso coincidiu precisamente com a saída do Expresso e portanto depois as coisas estavam preparadas, acabaram por se diluir, que é jogar isso com o desenho, com o desenho, com sim, a pintura não, o desenho fundamentalmente, o desenho mesmo, de riscar, seja no papel, seja no tablet, etc. Isso ainda não desisti desse projeto, que é publicar uns livrinhos para Moleskines, que são impressos a partir daquilo que desenho no iPad, e que a promessa era que todos os Moleskines fossem sempre diferentes uns dos outros. Quer dizer, quem comprava escolhia os desenhos, melhor dizendo, escolhia as músicas. Eu vou publicar uma lista de músicas que tenho, está sempre a ser atualizada, é outro problema também, nunca mais acaba. Que são músicas que marcaram a mim, que marcaram a Íntima Fração, e portanto eu publicava uma lista já selecionada, essa grande lista que tenho, e depois a ideia era as pessoas. Eu quero um desses livrinhos, que é um desse Moleskine. E portanto cada um escolhia 10, 15 músicas, essas 10 ou 15 músicas que responderão 10 ou 15 desenhos meus, mas que serão sempre diferentes. Aquela música não tem aquele desenho, não é? Aquela música pode ter, enfim, se houver 20 ou 30 pessoas que queiram o desenho daquela música, serão sempre 30 ou 20 desenhos diferentes, não é? Eu tenho alguma esperança de conseguir fazer isso, embora não seja muito fácil, mas talvez tenha ainda a possibilidade de fazer. E depois, como se cruzam muitas destes projetos, pronto, eu não continuo a viver só para isto, não é? Isto é apenas, neste momento, é apenas uma lateralidade da minha vida, para que se começou a centrar muito mais nos audiovisuais e na televisão. Portanto, não. Pronto, fico mais uma vez com a questão do proeccionismo, fico limitado. Fico limitado. Quando está a compor. A pensar no programa de rádio, porque cada programa é. Aliás, cada emissão é diferente, inevitavelmente. E sei que gosta de recolher pensamentos e, como falámos, escreve muito também. Como cria tudo? Parte das músicas, parte de alguma música e depois acha que faz sentido um alinhamento para organizar? Enfim, tem um esquema. Pensa de uma forma de onda sonora. Aquele pensamento faz sentido entre aquelas duas músicas e naquela pausa, juntamente com sons que recolhe? Sim, às vezes pode acontecer que uma música desencadeie o programa todo. É verdade. Outras vezes não é uma música, é um estado, uma emoção, um mood. Sim. Aquele mood em que se está. E o problema é de facto esse, quer dizer, é aquele texto está ali. Houve uma altura em que eu reduzi imensos textos. Aliás, acho que neste momento aquilo que faço tem muito pouco texto comparado com o que tinha há uns anos atrás. E às vezes é o texto, o som, aquele som está ali, mas deixou de estar, e hoje com a hipótese de editar digitalmente, aquilo salta de um sítio para o outro com uma velocidade incrível, não é? Isto aqui não faz sentido nenhum. Eu julgava que fazia, mas ao ouvir outra vez não faz sentido, então vou pôr o outro lado. Portanto, isto não tem nada a ver com a rádio em direto. Não tem nada a ver com a rádio em direto, não é? Portanto, tem a ver com uma nova forma de produzir que eu penso que só é possível com a edição digital. Retira aquele encanto que existia de fazer o direto. Uhum. Isso é inegável. Espontaneidade. Sim, alguma espontaneidade. Alguma espontaneidade. Retira. E sobretudo saber que as pessoas estão a ouvir naquele preciso momento. Há uma coisa que era a pergunta que eu estou. Hoje um programa individual é quase inexistente. Suponho que por trás de qualquer emissão esteja uma equipa, coisas pensadas, a espontaneidade não existe, mesmo naqueles programas parecem espontâneos, como aqueles do humor, aquilo é tudo escrito. Não existe pouca espontaneidade, e a rádio tem pouca espontaneidade. A rádio perdeu a alma, perdeu a emoção, perdeu uma das grandes componentes que tinha, que era aquele mistério existente na rádio, que o Sam Shepard fala no texto das Crónicas Americanas, do A Minha Amiga Rádio, e do guitarrista que era amigo dele e que falava A Minha Amiga Rádio e tal. E depois que ele acreditava que tinha sido banido do mundo da rádio, então tinha sido condenado à procura de um posto mágico que o rejeitasse. E esse mistério, pá. Esse mistério perdeu-se um pouco, está um pouco perdido, não é? Não faça mais, quer dizer, quando fazia rádio ao princípio, eu também não sabia quantas pessoas estavam a ouvir, não é? Nunca se sabe, não é? Mas havia uma sensação que estávamos a falar para outras pessoas. E eu não sei se essa sensação hoje existe, porque nós nunca sabemos se aquilo é direto, se não é direto, se está previamente tudo escrito e pode acontecer o que quiser, que nada vai ser alterado. E, portanto, um programa de autor feito há muitos anos podia ter uma mudança brusca para lá. Estava previsto um alinhamento X, ou pelo menos o abordar isto ou aquilo, e de repente podia haver uma mudança por parte do autor, que provavelmente teria a ver também com uma alteração daquilo que aquela sequência de músicas, etc., foi desencadeando nele, os sons. E que ao fim de sequer de meia hora já não era a mesma coisa que ele tinha pensado ao princípio. Isso hoje é quase impossível, não é? A não ser, repito, nos nichos das rádios, onde ainda isto é possível, e são muito poucas. Também era correr sobre o arame, portanto, uma pessoa estava sujeita a imprevistos, a avarias, a coisas que hoje, se calhar, nem se... Sim. Não tanto como se pode pensar. A única coisa que havia, que era da grande diferença, é que hoje em dia existe uma enorme quantidade de estações de rádio. Desde que foi a liberalização, elas começam umas às outras, a gente sabe disso, tem sido um dos dramas da rádio em Portugal. As rádios locais terem comidas para as rádios nacionais e serem amplificadores das rádios nacionais. Mas antes dessa liberalização existiam, de facto, praticamente três emissoras de rádio. Não? Portanto, quando nós estávamos em antena, sabíamos que seguramente havia gente a ouvir, ou tinha que haver muita gente a ouvir. Ainda por cima, sem a concorrência da internet, com dois canais de televisão só, etc. Portanto, quando se estava em antena, seguramente não se tinha ideia nenhuma de eu estou aqui sozinho. Aquela coisa, está aí alguém? Não, isso não existia. Hoje eu acho que isso está atenuado, não é? Porque sabemos que há uma pobreza muito grande e nunca temos o seguro, não estamos seguros nunca de quem é que está a ouvir, não é? Essa é a grande diferença. Sendo que uma emissão de rádio pode ser como um solo de um instrumento do músico de jazz, em que sentimos que está a ser criada uma atmosfera para se chegar a um clímax, à nota, sendo que nos seus programas já, ou alguns deles já sentiu isto, que eu estou a construir algo consciente ou inconscientemente para chegar a este ponto da emissão. Sim, isso é verdade. Há programas em que no final eu tenho a percepção, aprendi isso de facto ainda muito, muito novo no início da minha carreira na rádio, aprendi até com gente mais velha que me dizia, quando saís de um programa, tu vais saber perfeitamente se esse programa resultou ou não, porque tu vais sentir que isso aconteceu. Isso aconteceu. E penso que é verdade. Penso que isso é verdade, que é possível construir, e se constrói-se e sente-se se foi conseguido, se não foi. Claro, às vezes não temos essa percepção, não? E há alguém que nos diz, aquilo estava interessante e tal, e eu não tinha bem a noção, mas... Como é que chegou a rádio? Nessa altura não era fácil. Hoje, como disse, há rádios por todo, mesmo assim, há rádios por todo lado. Não, na altura não era fácil. Não. Eu cheguei à rádio muito cedo. Tinha um interesse grande pela rádio, desde que me lembro, não é? Desde que me lembro que eu via rádio, muita rádio quando era miúdo. A rádio tinha uma presença muito grande na vida das pessoas. Eram figuras públicas, as pessoas da rádio eram relativamente. Mas para além da questão do havia-se essa atração, esse mistério para a comunicação a longa distância. A rádio chegava mais longe que a televisão, que muitas vezes não cobria o país todo. Exatamente, não é? Exato. Bom, então aquilo que me fez chegar à rádio foi de facto essa escuta muito intensa ao longo de muitos anos. Era um grande ouvinte de rádio. Depois ainda acompanhei alguns programas de pessoas que me deixavam acompanhar, assistir, ajudar, etc. Em Lisboa, recordo-me de ter conhecido o António Sérgio na Rádio Renascença. Ele fazia um programa de manhã, o pai dele tinha uma quantidade de programas que eram as produções de Sérgio. Funcionava num esquema diferente de agora. Os produtores alugavam horas de rádio e depois vendiam a publicidade para aquelas horas e, portanto, eles pagavam à estação. Portanto, era uma coisa diferente. E o António Sérgio trabalhava, portanto, fazia um programa de manhã às 7 da manhã, ao contrário do que nós imaginamos o António Sérgio a fazer. Não? Eu conheci-o uma vez às 7 da manhã no corredor da Renascença, porque eu vinha a sair de uma madrugada que tinha estado a fazer com um recentemente falecido, que depois abandonou a rádio e transformou-se num jornalista de televisão, do Fernando de Sousa, que era o correspondente da SIC em Bruxelas. E, bom, depois disso, eu fiz um programazinho, havia ainda umas pequenas rádios locais que sobreviviam e que não tinham quase audiência nenhuma, que eram pontuais. Havia os emissores do Norte Reunido, dizemos, emissores associados de Lisboa, acho eu, que eram umas coisas minúsculas, e havia aqui perto de Coimbra um emissor na Serra do Caramulo. Eu acho que as pessoas esqueceram-se disso, não? Portanto, eu fiz um programa durante uns meses para um desses emissores. Bom, e depois, de facto, não estive a fazer durante um tempo, não fiz, mas estive sempre preocupado, ou gostava de fazer. E depois, a meio dos anos 70, fiz uma emissão sobre o centenário do Beethoven. que foi um concurso da rádio, da União de Rádio Difusão Europeia, e o meu programa foi um dos 5 programas escolhidos. E a partir daí fui contactado depois para a RDP para fazer, para trabalhar lá, para fazer primeiro uma colaboração e tal, e depois comecei a trabalhar mesmo. E foi assim, foi a partir de um programa sobre o Beethoven, um bocadinho diferente do que os outros apresentaram, mas enfim, acho que pelo menos chamou a atenção para a época. Era um Beethoven um bocado diferente do costume. Era uma perspectiva não exclusivamente erudita do Beethoven, era o lado também de como o mainstream via o Beethoven, desde a banda desenhada dos Peanuts, que tem aquele pianista que toca Beethoven, o Schroeder, e outras coisas, sei lá, as músicas dos Beatles, ou músicas do tempo do rock and roll, Rollover, Beethoven, etc. Portanto, eu peguei um bocado nesse lado e eles acharam engraçado. Por vistos, pelo menos foi um dos 5 programas selecionados. E a partir daí, pronto, foi a minha passagem para a RDP, não? Uhum. Pronto, e depois. Depois foi andando. Alguma vez durante este percurso pensou em ter outro programa de rádio, outros programas de rádio, para além do Ínfima? Do Íntima. Íntima Fração. Fica com Ínfima. É verdade. Eu fiz imensa rádio para a Hora da Íntima Fração, né? Imensa rádio, portanto eu tinha que fazer tudo. Né? Também de autor? De autor talvez tenha feito uma coisa que foi imediatamente antes da Íntima Fração que se chamava, e que foi tal, muito poucos meses, 3 meses, 4 meses, chamado A Travessia do Deserto. E foi assim uma antecipação. Né? Uma antecipação, mas de resto, não, de autor havia rubricas que fiz e que era obrigado a fazer, ou que me encomendavam, ou que tinha que fazer, e fiz de quase tudo, não é? Fazia animação, de emissão, durante anos e anos e anos, portanto, digamos que a Íntima Fração era assim uma espécie de agora vou para o meu canto, ou vou para o meu espaço... A sua quinta. Para o meu espaço de conforto. Porque o resto tinha que fazer. Fiz tudo. Fiz rádio de manhã, que é uma antítese daquilo que é a Íntima Fração. Rádio, fiz muita coisa de manhã, ainda na RDP, alguma coisa de manhã. E depois na TSF, várias vezes as manhãs da TSF. Ainda trabalhei com o Emílio Rangel, que insistia muito que rádio ganha-se de manhã, rádio ganha-se de manhã. Mas tens que ir fazer amanhã. Pá, mas eu não é o meu estilo, pá, mas um profissional faz a qualquer hora e tal. E tive que fazer, das tripas de coração e da voz, outra coisa, o ritmo. Outro dia mandaram-me uma gravação de eu a falar às 7:30 da manhã no lançamento de um noticiário, que disse, não sou eu. Não sou eu. Não me parecia, não. Mas era eu. De qualquer maneira era eu, de facto. Então, hoje estamos um bocado afastados da rádio. As coisas estão mais para o outro lado, não é? Sim, quer dizer, estou afastado da rádio. Eu ouço pouca rádio, confesso. Confesso que ouço, não é para estar aqui, mas ouço a RUC, porque acho que é a única alternativa para ouvir alguma coisa alternativa. Ouço notícias, ouço muito a rádio no carro. No carro, isso. Mas eu nunca mais ouvi rádio em casa. Nunca mais. Eu nem sei se há gente que ouve. Pá, não sei. Onde é que se pode comprar um transistor hoje? Não pode. Não. Eu acho que tem que se ouvir no telemóvel ou no computador. Não é? No computador. Acho que é onde as pessoas ouvem, não é? Sim, através da net, onde ouço mais rádio. Mas é difícil. Portanto, eu não ouço, confesso, não ouço rádio em casa, ouço rádio no carro. Ruca, às vezes, quero ouvir notícias hoje na Antena 1, a TSF cada vez ouço menos. E às vezes, então, playlist por playlist, prefiro ter assim música de fundo que não aborrece grandemente. Às vezes também eu utilizo, e cada vez eu utilizo mais o Spotify, não é? Mas outras vezes lá carregando aquilo que está memorizado, Antena 2 também às vezes pontualmente, e o Smooth FM, que é assim uma coisa de fundo para viagens, é bom, não aborrece ninguém, não é? Mas estou afastado da rádio, estou apenas nesta coisa que é a alternativa, que são os podcasts, não é? Agora a rádio em estúdio É muito raro, quer dizer, venho de vez em quando assim umas conversas como estas com vocês. Não, agora estou mais ligado ao ensino, já estou ligado há muitos anos. Não é? Sim, era essa parte que queríamos entrar agora. E a parte da televisão. Isso agora estou. É aquilo que é. Aquilo que mais me ocupa. A Escola Superior de Educação também. Exato. Marca a sua vida profissional também. Exato, dei aulas e agora estou lá. Já não se pode chamar projeto, isto chamamos projeto a tudo. Uhum. Projeto já tem 12 anos e já está no ar na RTP2 há 10. Já é uma casa completa. É, já é uma casa. Já é. Quer dizer, uma casinha, não é? Porque aquilo é uma pequena casa. Está sempre pendente da RTP, não é? Assim, sim, está dependente de que a RTP mantenha aquele projeto. Pensa que vale a pena, mas como o serviço público tem sobrevivido. Uhum. A gente tem acreditado sempre que é possível que a ZTV também sobreviva, não é? Tem tido alguns empurras para aqui, empurras para lá, porque mudamos de horário e tal, não é? Mas, enfim, pelo menos tem sido possível uma continuidade de 10 anos, nós já fizemos 10 anos no ar, e não é fácil manter um programa de televisão 10 anos, não é nada fácil. Não é fácil por todas as questões e mais algumas. A própria televisão. Uhum. Não está. Os canais de televisão não estão muito abertos a esta questão de manter coisas ao longo de muito tempo, não é? Uhum. A renovação, a obsessão pelas coisas. Não? Por isso, só o serviço público é que creio que podia ter um programa destes há tanto tempo, não é? Porque nós também estamos a mostrar coisas do lado cultural de Coimbra, não é? Que ninguém mostra. Uhum. As estações de televisão, se vocês virem, não sei que. Mesmo a antena, a mesma RTP1. Mostra muito pouca coisa semanalmente, muito pouca coisa daquilo que se passa culturalmente aqui em Coimbra. É mais as graças que normalmente nós vemos no interior, a desgraça e política. Políticas e acidentes. E falando exatamente da cultura, qual é a sua visão sobre a cultura de Coimbra? Os horizontes são positivos, há muitas coisas, mas com pouca divulgação, ou há poucas coisas, ou há poucas coisas grandes e há muitas coisas pequenas. Mas sobretudo há bom gosto, há coisas bem feitas. Há coisas bem feitas, isso eu não tenho a mais pequena dúvida. Nós agora, lá de anos para cá, tenho acompanhado muito perto tudo aquilo que se faz, e há 12. Mas isso é que há coisas muito interessantes, isso sem dúvida nenhuma, em muitas áreas. Agora existe também, não é um mistério da rádio, isto é um mistério da Coimbra cultural, não é? Que é uma coisa estranha, que nós nunca sabemos o que é que tem boa receptividade em Coimbra. É muito estranho. Há uma frase negativa sobre Coimbra, que é não se passa nada em Coimbra. É uma frase... Eu acho que isso não é verdade. Eu acho que se passa muita coisa. Mas é uma coisa que passa, esta frase, para muita gente. Ah, em Coimbra não se passa nada. E às vezes em semanas em que, sim, em que há imensas coisas. Exatamente. Há imensas coisas, não é? No mesmo dia, várias coisas. Várias coisas. Este fim de semana tivemos duas companhias teatrais com duas peças de teatro, uma no Teatrão, outra no Teatro da Cerca. Mas se calhar havia alguma coisa até no outro teatro, no Bonifrato ou no Taveiro, não me apercebi. Mas normalmente aqui não há nada para ver. Há este discurso negativista que muitas vezes não tem correspondência com a realidade. Uhum. O público também é muito impreciso. Pá. A gente nós não sabemos bem como é que vai responder, como há pouco dizia. E há coisas inesperadas, há coisas que pensávamos que ninguém aparece e aparece muita gente, outras que, enfim, isto valia a pena, e ao contrário. Ou não valia a pena e está cheio. Também acontece. O que é que motiva o público de Coimbra? É esse o grande mistério. Acho que o público de Coimbra é muito flutuante. Existe um público residente, não é? Um conjunto de pessoas que vivem em Coimbra e que, se calhar, para elas o apelo dos eventos culturais não é tão forte assim. Quer dizer, penso que havia necessidade de haver um outro tipo de eventos. E depois há o público estudantil, que esse então é absolutamente imprevisível. Para mim é conforme as ondas, conforme as próprias pessoas que cá estão em Coimbra. Depois há umas épocas que estão, outras épocas que não estão. Há épocas em que aparecem pessoas em Coimbra interessantes, outras que não são menos interessantes. Mas é uma cidade estranha, pá, quanto à questão cultural, porque devia ser uma cidade eminentemente cultural. E, no entanto, nós temos a sensação de que não é. No entanto, a verdade é que existe muita coisa, muito mais do que nós pensamos. Se calhar não é tanta, devia haver mais diversidade, se calhar tinha que se fazer o público, não é? Que também existe essa ideia. Fazer o público, construir o público, educar o público. E isto tem que ser feito de todas estas maneiras, quer dizer, se calhar a EZTB também faz um bocadinho à sua parte, não é? Porque as coisas ficam todas na net também, portanto, quem não vive direto, bem, hoje em dia pode, quem não vive direto anda para trás, não é? Com os sistemas de distribuição por cabo e pode ver. Mas há muita coisa que nós ficamos surpreendidos de existir. E se calhar também essa componente da falta de divulgação também, se calhar, também é verdade. Existe uma divulgação muito fechada nos circuitos que se julga que são os circuitos habituais de consumidores, de cultura. E então vamos fazer só a divulgação para aí. É um circuito interno, não é? É um circuito muito fechado. E, portanto, depois às vezes falha. Porque às vezes há pessoas fora desse circuito que estão... estavam absolutamente disponíveis e interessadas em assistir a qualquer coisa e não a visitar, etc. Exposições, etc. E às não vezes, vão. Às vezes parece-me que é mais fácil sabermos coisas que se passam em Lisboa do que em Coimbra. Ah, isso seguramente é porque os médias estão cheios de informação daquilo que se passa em Lisboa. Tudo aquilo que se passa em Lisboa tem... não tem muito, mas tem mais acesso à televisão. E nos jornais tem, claro, nos jornais tem. E na televisão tem, assim, com um ar de... como é que é dizer, aquele fé de ver, não é? Sim. Que é no final do noticiário, é fácil ir a uma coisa qualquer, um espetáculo de teatro, um espetáculo de música, uma exposição, em Lisboa. É raro meterem qualquer coisa que seja de Coimbra, do Porto também já entra uma coisa ou outra, agora fora dos núcleos de Lisboa e Porto, e fundamentalmente de Lisboa, porque depois tudo tem a ver com a maneira como se movimentam as influências dos próprios produtores das coisas, dos espetáculos, das exposições, até como conseguem fazer passar essa mensagem. Também diga-se passagem que acho que fazem passar, às vezes fazem passar muito mal. Fazem passar muito mal. Não explicam as coisas, tornam-nas muito complexas, muito fechadas. Não? Parece que o consumidor tem que aparecer quase de olhos fechados Exatamente. E quando muita gente gosta de ler uma sinopse. Sim, mas sobretudo objetiva. Sobretudo objetiva. E aquilo que eu vejo muitas vezes são coisas que em vez de lugares comuns que deixam. E outras vezes ao contrário do lugar comum. São textos de tal maneira complexos que não se consegue perceber o que é que isto quer dizer. O que é que está por trás disto? Vamos fazer, não? A gente vai lá e vamos lá ver o quê, ouvir o quê, o quê. É? É assim uma coisa de, se vocês quiserem arriscar, venham, que vão ver uma coisa. Eu acho que as pessoas não estão muito nessa, não é? Precisam, hoje há tanta solicitação que não há possibilidade de estar a fazer uma coisa dessas. Não? Em termos de espaços e de horários, acho que faz sentido. Nós temos uma cultura em que as pessoas saem tarde, não aproveitam um final de tarde, outros países aqui mesmo ao lado fazem, nós não temos, perdemos essa, se calhar, não sei, adormecemos aí. O que é certo em Coimbra é que durante a semana começam já a haver algumas coisas a apostar no final da tarde, mas ainda coisas muito pequenas. É para um evento cultural e para quem o faz é mais fácil apostar no horário das 9h30, 10h do que apostar nas 6h30. É mais seguro em termos público? Julgam eles que sim, não é? E provavelmente até aqui tem sido verdade, porque são os hábitos que estão criados. Agora, penso que o fim da tarde tem tendência a aumentar, há muita, sobretudo inaugurações de exposições, mas pode haver outras coisas, espetáculo e tal, e arrisca-se pouco nisso. Ah, as pessoas não têm tempo, não sei o quê, querem ir a casa, querem jantar primeiro. Isso é o nosso rito, não é? Porque nós jantamos relativamente cedo, quer dizer, jantamos mais tarde que o resto dos europeus, mas jantamos mais cedo que os espanhóis, não é? E portanto o ser cedo, eu acho que se ganhava muito com isso, se fosse antes, ganhava tudo, pá, até os restaurantes provavelmente, em alguns locais podia ganhar com isso, aquela coisa nova iorquina de ir ao teatro e depois ir ao jantar depois do teatro, porque às vezes depois de ir a um concerto ou uma coisa qualquer que não nos está a agradar, dá-nos sono depois de jantar por qualquer motivo, e às vezes por motivos pouco recomendáveis. Ir para um espetáculo depois do jantar é pior. Era melhor que fosse antes, em alguns casos. Coimbra tinha condições, porque é uma cidade pequena, não é? Em Lisboa há mais, não é? Em Lisboa hoje em dia há mais coisas, bem, há, mantém-se as coisas noturnas, não é? Mas há mais coisas ao fim da tarde. E que já tem, isso? O Botânico tem ali umas atividades ali por volta das 6 e coisas assim. Embora, por exemplo, nessa questão dos horários, vivemos muito, a faculdade tem os seus horários para alunos, não é? Logo ao princípio da tarde, são horários incompatíveis para quem trabalha, quando provavelmente faltam ali coisas na faixa das 6:30, 7. Já vai havendo alguma coisa, algumas conferências, mas... Sim, eu acho que era um horário a arriscar, não é? Isso eu não tenho dúvida. Sim, vemos muitas pessoas a passear num centro comercial a fazer tempo, ou a fazer compras, quando se calhar podiam ser organizadas de outra forma. Resta saber se as pessoas que andam a fazer compras no centro comercial depois vão. Quer dizer, fazer compras sim, agora passear. Ah, mas é um bocado dramático, sabe? Para onde é que eu vou, não é? Vou para o centro comercial, não há um outro sítio. Eu penso que há uma coisa que falta em Coimbra, já houve montanha, e ainda há, e há, e persistem, felizmente, que é algo que organiza efetivamente, e com uma força muito grande, o dar a conhecer o calendário das coisas. Exato, o calendário cultural. Eu acho que isso era fulcral. Existem sites, existe aquilo, aquilo, mas não têm continuidade, desaparecem, não são incompletos, depois têm... Há qualquer coisa que falta. Faltava uma instituição que tomasse conta disso e que fizesse, e fosse exaustiva nisso. O município de Coimbra. Eventualmente, embora tenha, mas não me parece nunca completo. Não? Já houve outras experiências, outras coisas que foram feitas e que ainda existem, mas parece que de facto nunca chegam àquilo que devia ser. Que era uma coisa, algo que o público soubesse. Vamos ali e está lá de certeza. Está lá de certeza, um guia onde soubesse que estava sistematicamente tudo lá. E agora... Falta-nos um guia cultural. Falta um... eu acho que há, Vitor, eu acho que existe, só que... Existem vários, só que não há, é com esta abrangência. Quer dizer, sentou-se mais nisto, sentou-se mais naquilo, é o que lá chega, não procuram... Funciona em circuito fechado. Exato, é um bocado isso. Portanto, faltava alguma coisa que é o que lá chega e é o que também procura. Era preciso procurar também e fazer um grande roteiro cultural da cidade, e sempre atualizado, e onde fosse possível. Não se sabe o que é que se vai fazer, vamos ver o que é amanhã, e soubéssemos de certeza o que é que lá estava, e com informações credíveis e informações rigorosas e informações que não fossem dessas mais ou menos herméticas às vezes. Eu acho que isso ajudava muito, não é? Cidade fica a sugestão. Esperemos que nos a cidade de conhecimento, não é? Exatamente. A cidade do conhecimento. Ou a cidade-museu. Pois, eu prefiro cidade do conhecimento. Cidade-museu faz tremer um bocado, porque os museus podem ser muita coisa, não é? E às vezes remete para uma ideia errada. Nós temos museus excelentes. Sim. Nós temos museus excelentes, mas dá uma ideia de estagnação, não é? A cidade do conhecimento era mais interessante. E para finalizar, queria ouvir falar da Rádio Universidade de Coimbra. O que é que apareceu? O verruco? E o que é que lhe vem à cabeça? Para mim vem-me à cabeça alternativa, não é? É a primeira coisa. Alternativa em tudo, nos jingles, nos teasers, nos próprios programas. Agora, não quer dizer que eu não ouça programas também que, francamente, não penso que não estão bem conseguidos. Não é? São experiências, eu acho que isto é uma rádio, de certa forma, uma rádio escola, uma rádio experimental. Mas tem havido coisas aqui muito interessantes, algumas delas arriscadíssimas. Eu recordo-me sempre de uma coisa que se calhar já ninguém se lembra, não sei quanto tempo é que durou, mas quando eu fazia aqui a Íntima para a Ação, naquele momento transitório, havia um programa que era só feito com sons de jogos de computador e tal, uma coisa chamada Luna. Sim, sim, sim. Um programa chamado Luna, e eu achava aquilo fascinante. Como é que havia acho que não era uma pessoa, eram duas, não é? Sarah faziam e o Fernando... Não me recordo. Odeio, como é que fazia um programa só com sons de jogos de computador, de outras coisas deste género, de toques polifónicos, não sei o que. Era uma coisa absolutamente espantosa e que resultava muito bem. E quem diz isso diz outras coisas que vão aparecendo. Também há momentos que confesso que não, para isto não tenho paciência. Mas portanto é a alternativa. Eu confesso que quando não sei muito bem o que é de fazer, vou lá aos 107.9 e ouço. E acho, espero que se mantenha, porque de facto é um dos tais nichos que há bocado referi. Este dia da Rádio Universitária do Minho, Acho que são duas. Francisco Amaral, muito obrigado. Obrigado também. É um prazer meu. Singularidades, fico muito contente hoje e voltamos para a semana, segundas-feiras, 8 às 9 da noite. Repetição, sextas-feiras, 8 às 9 da manhã, bem cedinho, até para a semana. Tens a linha murcha, tens a linha murcha, tens a linha murcha.